pessoas honrosas saem, coroas e rosas caem, boas glosas esvaem. O túmulo com acúmulo de versos diversos sobre adversos cúmulos que alguns abstraem. Poetas não traem suas teorias, falsos não contraem nem retêm o bem de quem tem sumo. Suas rimas não enchem pessoas vazias com fantasias que se distraem sem além e sem rumo. Conservadores com valores de nós fortes não desatam fácil ao algoz de feroz corte. É triste ser poeta num país veloz, onde o valor à voz só é dado a nós após morte. As ações concretizaram vitória sem glória na batalha desleal com o opositor. As canções se eternizaram em memória, a história que se detalha no funeral do compositor. Depositor de lamentações e dores, as divagações, ações de um homem sem valores. Manifestações vazias de atores tão vazios, poemas aquecem feito cobertor em dia frio. Com rimas nunca publicadas em livros, em uma luta complicada entre o amor, a poesia e a luta de cada dia. Uma lágrima escorria em linhas rabiscadas a lápis, cada um dos manuscritos. Silêncio, já não se ouvem mais gritos, tava escrito. Poetas se tornam mitos, formam ritos aos espíritos aflitos. A morte, um poeta desmistifica, sua obra permanece até se fortifica. Multiplica, lírica ainda mais rica, quem explica? Um poeta vai, seu poema fica. O valor de um homem, como se mede uma vida, todos somem, nada impede a partida dos que consomem a palavra esquecida. A poesia se faz com o poeta, o poeta se faz com a poesia, dizia o profeta, retome a subida. Onde está você, alma? Me afogue em versos mundanos, palmas, ouço, rogue, vague, universos profanos. Converso com os manos em sonhos, proponho planos, não ouvem, suponho que estão perdidos há muitos anos. O que será do futuro? O muro se erguerá e deixará tudo escuro. Se fechará o último furo que trazia a inspiração através da luz. Um vilão de capuz na escuridão cospe aos pés da cruz. É o fim da poesia, o fim do poeta, o fim da magia que injeta esperança em olhos nus. O funeral se completa com muita dor, a criança inquieta chora. Diz e agora quem falará de amor?